A paz do Senhor, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Estamos meditando no livro de Números e já no terceiro bloco, já na parte final do livro. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo 26. E antes de fazer a leitura e a devocional, eu quero deixar com vocês uma mensagem do nosso irmão Everson, que sempre foi presente nesses 3 anos, mandando mensagens para a edificação do grupo. Ele diz assim, disse assim, logo pela manhã: bom dia, medite na palavra. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 7 a 12. E ainda diz: esteja com a sua vida alinhada com a palavra viva, esteja com a sua vida alinhada com a palavra. Viva a palavra, seja ela seu estilo de vida e molde seu caráter nela. Receba alegria fora das circunstâncias, alegria e amor de Deus. E manda um abraço a todos nós. A nossa irmã Liene também replicou, dizendo, desejando um bom dia e nos chamando a meditar na sua palavra. E nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Irmãos e irmãs, o capítulo 26 é um capítulo que fala do censo de Israel, e ele é um capítulo que tem orientações para a nossa vida prática. O capítulo é longo, eu vou fazer a leitura, mas a aplicação é curta. Por isso, nós não vamos exceder o tempo que temos gasto. Passo então à leitura da palavra. Números 26, versículo 1 em diante. Depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais, todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram: promovei um censo dos homens de 20 anos para cima, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Estes, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o grupo familiar dos Enoquitas, de Palu, o grupo familiar dos Paluitas, de Esron, o grupo familiar dos Esronitas, de Carmim, o grupo familiar dos Carmitas. Esses foram os clãs de Ruben, e foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Esses, Datã e Abirão, foram os líderes da assembleia que se rebelaram contra Moisés

Jefoné e Josué Binum, filho de Num. Louvado seja Deus pela sua santíssima palavra. Pastor, qual é o motivo de nós lermos toda essa genealogia e esse arrolamento, esse censo? Irmãos, eu acredito piamente que nós temos que ler toda a Bíblia, versículo a versículo, para conhecermos mais sobre cada detalhe da vontade do Senhor e também, nesse particular, sobre a história de Israel. Passo a ler para vocês agora uma nota de rodapé da BKJA sobre o capítulo 26. O primeiro censo dos homens acima de 20 anos, aptos para servir ao exército de Israel, tinha sido feito há mais de 38 anos. Então lembre, houve um primeiro censo 38 anos antes, um pouco mais de 38 anos. E agora estava-se fazendo um novo censo, após tudo que passaram no deserto. Apesar da morte de toda uma geração de israelitas, por causa da malignidade e da incredulidade de seus corações, só a recente praga havia exterminado 24 mil pessoas, como mostrou o capítulo 25, versículo 9. Deus manteve suas promessas de bênçãos e proteção sobre o seu povo e os multiplicou no deserto, de tal maneira que esse segundo censo constará quase o mesmo número de pessoas na população. O primeiro censo registrou 603.550 pessoas e o segundo censo 601.730. Veja, há uma diferença mínima, considerando que houve uma pequena redução nas famílias da tribo de Ruben, de 46.500 para 43.730, devido ao julgamento contra os seus membros durante a rebelião de Corá e de seus acécias rubenitas, versículo 9, versículo 16, capítulo 16, versículo 1, Judas, versículo 11. Irmãos e irmãs, nós temos três lições práticas, assim, muito importantes para a nossa vida nesse capítulo. Passo então a uma palavra pastoral de edificação para todos nós. Tenho como proposição o censo ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Esse é o segundo censo, prestes à entrada do povo de Israel em Jericó. Tá bem? O censo ao pé do Jordão, na altura de Jericó. O Senhor orientou a Moisés, irmãos e irmãs, e a Eleazar, dizendo para que fizessem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima. Esse é um aposto. Da idade de 20 anos para cima. Por isso, não estamos fazendo a leitura de jovens de 19 anos para baixo. Então, esse número, se você pensar na história de Israel, não está somado, nem as crianças, nem a maioria, com exceção dos poucos nomes que nós lemos, das mulheres. Por isso é que nós aventamos, quase todos os autores aventam, a possibilidade de que, somadas as mulheres, as crianças de colo, as crianças pequenas, os jovens até 19 anos, o povo de Israel deve ter entrado na cidade de Jericó, na Terra Prometida, com aproximadamente 2 milhões de hebreus. A única exceção a essa regra é a tribo de Levi. Como nós vimos, os levitas têm um censo em separado. fechando o parêntese, fizeram como o Senhor ordenou a partir da tribo de Ruben, Simeão, Gade, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Aser e Naftali. O total dos jovens e homens aptos para a guerra, ou seja, com 20 anos para cima, foi de 601.730 pessoas. A terra foi repartida segundo o censo. Então, houve um critério para a partilha da terra, onde uma tribo maior recebeu uma herança maior, é óbvio, e a menor herança ficou para a tribo com o menor número de pessoas, para se estabelecer um padrão de justiça e de sobriedade mesmo. Portanto, a proporção da terra recebida era relacionada à quantidade de habitantes, mas a localização geográfica, esse é um outro detalhe, isso foi feito através de um sorteio. Fizeram um sorteio entre as grandes porções de terra para as maiores tribos e as pequenas, as menores porções para as menores tribos. Houve também, como mencionei agora, o censo da tribo de Levi, que dá origem aos levitas. E foram contados 23 mil, sendo que neste caso, todo menino de um mês para cima foi contabilizado. Aqui há um critério diferente, porque esse pequeno bebê de um mês, uma criança, já era um levita e teria uma função específica na vida e na história de Israel, porque para eles o critério era diferenciado. Os levitas não receberam herança em terra, eles não receberam uma porção em terra, como os outros. Mas, por outro lado, tiveram o privilégio de receber ao Senhor como a sua porção, como a sua herança. Que coisa maravilhosa. A porção deles não era um pedaço de terra, não era uma propriedade, mas a possibilidade de viver exclusivamente, inteiramente, totalmente para o Senhor, para o serviço do Senhor, no tabernáculo, para a adoração ao Senhor, para tudo que dizia respeito à ministração do Senhor, ao Senhor. Curiosamente, entre os contados de todas as tribos, incluindo os levitas, não permaneceu ninguém daqueles que foram levantados no censo realizado lá no início da caminhada no deserto do Sinai, com exceção de Caleb e Josué, que a maioria dos irmãos sabe, mas que alguns que estão ingressando, estão começando na fé, não sabem. Então, é importante de dizer, dos 12 espias que foram verificar a terra, 10 se acovardaram com a dificuldade da missão, mas Josué e Caleb mantiveram a fé, a coragem, e esses, por causa disso, entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto por causa da sua rebeldia. Toda aquela primeira geração que saiu do Egito morreu no deserto. Todos morreram por causa da rebeldia, das reclamações contra o Senhor. e contra Moisés, e entraram Josué e Calé. Queridos, observando esse texto, nós aprendemos a importância de alguns elementos que eu menciono agora. A importância do arrolamento, do censo, da verificação, da quantificação do rebanho, para que se saiba com exatidão quantos estavam com eles de fato. Assim como para nós é necessário o arrolamento, é necessário a verificação de quantos estão conosco e de que casa são, ou seja, de que família são, de quem são filhos na fé e quantos estão aptos para a guerra. Esse é um outro critério, né? Quantos estão conosco, a que família pertencem e quantos estão aptos para a guerra. No nosso caso, não é uma guerra contra pessoas, contra a carne, contra o sangue, mas quantos estão aptos para o exercício de um ministério, principalmente os ministérios que implicam em guerra espiritual. Porque nem todos estão prontos para isso. Nem todos aguentam isso. Nem todos estão prontos. Naquele momento era a idade que era um critério para alguém estar preparado para uma batalha. Hoje não, não é questão só da idade, é a questão da maturidade. Quantos estão prontos para permanecer firmes, segurar as rédeas da igreja? Quantos estão prontos para a guerra espiritual? É importante, irmãos e irmãs, que os filhos na fé de todos os líderes sejam contados. Que nós tenhamos o arrolamento. Quem são os nossos filhos na fé? Quem são os discípulos? Quem são os membros da igreja? Quantos deles estão prontos para o exercício do ministério, principalmente esses ministérios de batalha espiritual, de guerra espiritual? Então é importante arrolar tudo, verificar tudo, ter ordem em tudo, ter metodologia para tudo, ter método para tudo. Quanto mais nós formos metódicos e organizados, mais bem-sucedidos seremos. Profeticamente, nós podemos entender que a maior herança da terra, que representa na Bíblia o coração, vou repetir, a maior herança da terra que representa o coração é dada a quem tem uma descendência maior. Porque a quem tem vida cristã será dado. Quem tem mais maturidade cristã receberá mais maturidade. Agora, a quem não tem, até o que tem será tirado. Isso diz respeito muito à nossa vida espiritual. Aqueles que estão no caminho do amadurecimento, da santificação, da santidade bíblica, esses recebem cada vez mais uma porção do Senhor, uma porção da presença do Senhor. A intimidade do Senhor, diz a palavra, é para aqueles que o amam ou o temem e andam segundo os seus propósitos. Então aqui é importante mesmo fazer todo o arrolamento e depois verificar que a maior porção da presença do Senhor é para aqueles que andam segundo o seu propósito. Então, profeticamente, nós podemos entender que a maior herança da presença do Senhor representa esse coração quebrantado, que é dado a quem tem uma descendência maior, maior fruto, porque pelos frutos nós somos conhecidos. Não é só fruto missiológico, não é só a missão, não é quanto as pessoas ganharam de novas vidas. Não, fruto do Espírito, fruto de caráter, fruto de santidade. Quanto mais intimidade com o Senhor, maior a porção que o Senhor manifesta da sua presença nessa vida. Quanto menor a intimidade, menor a porção. Nessa situação, objetivamente fazendo justiça, nós podemos dizer que se dá mais a quem tem mais fruto. Eu tenho visto isso desde a minha conversão. Quanto mais alguém anda segundo a vontade de Deus, mais o Senhor opera na vida dele e mais, e mais, e mais, e mais o Senhor manifesta da sua presença, ou seja, a porção da presença do Senhor é cada vez maior para aquele, para aquela que anda segundo o seu propósito, segundo o fruto de vida, de intimidade com Deus, fruto do Espírito, fruto do caráter de Jesus, como disse, fruto da santidade bíblica e também fruto da missão. Então, se dá mais a quem tem mais fruto. Parábola dos talentos também vai dizer isso. Quem multiplicou recebeu cinco e multiplicou mais cinco, recebeu o aplauso do Senhor. Quem tinha dois e recebeu e multiplicou para mais dois, recebeu também a felicitação do Senhor. Agora, quem enterrou o talento, perdeu até o talento que tinha enterrado. E esse foi dado aos outros que multiplicaram. Irmãos e irmãs, na última parte, quanto aos levitas, hoje são representados por todo aquele que é discípulo de Jesus. Há toda uma trajetória na história de Israel. Os levitas substituem, num determinado momento, a bênção da primogenitura, e depois, já avançando muito, porque não há tempo para fazer toda a administração sobre cada passo da história de Israel, nessa palavra. Mas os levitas, que eram aqueles que se dedicavam totalmente ao Senhor, vão então dar lugar a todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus e discípula de Jesus é um levita, é uma levita. Por quê? Porque vive em torno da visão de Deus, está aprisionado pela liberdade de andar com Cristo Jesus. Embora pareça um paradoxo, é a frase do apóstolo Paulo: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, sou cativo dessa visão. Eu só ando em torno disso. Então, levita não é só quem canta na igreja ou quem toca na igreja. Precisamos corrigir isso. Eu já falei dezenas de vezes, centenas de vezes, e vou falar de novo. Levita não é quem toca e quem canta. Muitas vezes se diz isso: agora os levitas vão cantar. Não, levita não é quem toca e quem canta. Os levitas faziam muitas coisas no tabernáculo. Tinha levita que era porteiro do tabernáculo, tinha levita que ficava organizando o povo à entrada do tabernáculo para que Moisés pudesse atendê-los, a levita que fazia os sacrifícios dos animais, havia levitas que faziam a limpeza do lugar onde se fazia o sacrifício. Então, havia levitas que faziam a limpeza dos utensílios do tabernáculo, havia levitas que cantavam, sim, que tocavam instrumentos. Então, os levitas se dedicavam integralmente, inteiramente ao Senhor. Por isso nós afirmamos, quanto aos levitas, hoje eles são representados por todo aquele que é discípulo de Jesus, porque todos nós somos sacerdotes. É costumeiro nós ouvirmos também pessoas falarem não só de quem canta, não só de quem toca, mas aos pastores, às pastoras, os missionários, as missionárias. Missionárias, esses têm que ter um padrão diferenciado dos outros. Sim, com relação à responsabilidade para com o rebanho, isso é parte da verdade. A santidade, o padrão, o modo de vida, o modo, né, de agir, sim, mas todos somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Todos somos, todos e todas, somos discípulos e discípulas de Jesus. Sabe-se que a sua maior recompensa dos levitas, não é o lucro dessa vida, mas sim o ter a certeza da presença do Senhor. Ah, como eu desejo nesse momento que você entenda isso. Que a sua maior recompensa na história, na sua vida, não é o lucro que você vai ter dessa vida. Você pode ser muito bem-sucedido, eu torço para que isso aconteça, que bom que isso aconteça, mas cuidado, até porque quando isso se excede, quando você prospera demais, isso vai dificultando, né? É difícil para o rico entrar no reino do céu porque ele tem muitas preocupações. Ele tem muita atenção às coisas dessa vida e os afazeres dessa vida, os prazeres dessa vida, os cuidados desse mundo acabam afastando da sua maior recompensa. Portanto, afirmo aos irmãos e irmãs nessa noite, sabe-se que a nossa maior recompensa, a minha maior recompensa, não é o lucro dessa vida, mas sim o ter a certeza da presença do Senhor. Que essa certeza da presença do Senhor nos acompanhe hoje e daqui para frente, lembrando e afirmando que o maior lucro que você pode ter é a presença do Senhor. Que todos os dias está conosco até a consumação dos séculos, segundo a sua palavra. Lembremos, sobretudo, como discípulos de Jesus, que a terra prometida, ou a vida prometida, ou o coração prometido por Deus para hoje e para a eternidade, somente estarão à disposição daqueles que não forem como os rebeldes do povo de Israel. Não se rebele contra o povo de Israel, não se rebele contra as autoridades da sua igreja, não se rebele contra os líderes da sua igreja, contra a própria igreja. Ah, mas e quando eles cometeram um erro? Não se rebele, não ponha a mão neles, deixe que Deus trata com eles. Há um livro chamado Três Reis, pequenininho, procure e leia. Você vai entender como é importante que você tenha uma postura como Davi, que não tocou em Saul, que não tocou depois em Absalão. É importante que você não se rebele em causa nenhuma, porque a rebelião é comparada na Bíblia ao espírito de feitiçaria. E o primeiro rebelde foi Satanás. Então não se rebele. Não se rebele, em nome de Jesus. Portanto, a vida que Deus tem para nós está à disposição daquele que eternamente não for rebelde nesta vida e, evidentemente, se for morar com o Senhor eternamente, não se rebelará. porque isso já passou com o primeiro rebelde, Satanás, e um terço dos demônios. Não haverá mais rebeldia. Então, tudo que Deus tem para você hoje e eternamente somente estará à sua disposição se você não for como os rebeldes do povo de Israel ou os rebeldes da igreja. E sim, se você for fiel como Josué e Caleb. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mantenhamos, irmãos e irmãs, uma vida coerente, uma vida sacerdotal, uma vida levítica, de fé, de perseverança, sabendo que Deus é fiel. Eu quero encerrar essa breve devocional dizendo a você que em todo esse capítulo há uma ideia de recenseamento, organização, verificação das famílias, verificação dos levitas, tudo mais que nós vimos no capítulo e que você poderá ler novamente muitas vezes. Quero falar sobre organização. Irmão, irmã, quanto mais você for organizado ou organizada na sua vida pessoal, mais êxito você vai obter. Você vai atingir mais metas. Eu falo da vida pessoal que diz respeito desde as coisas da casa, da organização dos seus livros, da organização e da limpeza da casa, da organização de tudo que diz respeito ao âmbito do lugar onde moramos, quanto mais organizados, melhor. Na sua vida de estudo, quanto mais você se organizar, quero que você saiba, até os 19 anos, eu não era organizado para o estudo, não. E elevando o estudo assim, aprendi o que eu aprendia em sala de aula, tinha o privilégio de Deus de aprender muita coisa, e o que eu aprendi eu ia utilizando, mas não era organizado. Só na faculdade de teologia é que eu aprendi a ler sistematicamente, disciplinadamente, organizadamente. E isso me tornou um leitor constante, voraz, ao longo desses anos todos. E aprendi não só isso, aprendi a organização e o método. Então, no estudo, tem muita gente fazendo prova. Algumas até já foram, né? Prova do Enem, acho que já foi, mas ainda vai haver vestibular de muitas universidades. Quanto mais organizado você for no seu estudo, mais você logrará êxito, mais você terá bons resultados. Se organize. Quanto mais você for organizado na sua vida, eu estou lembrando só alguns itens, mas você lembre de outros. Quanto mais organizado você for no seu trabalho, maior é o êxito. Ao longo dos anos, como superintendente de igrejas, supervisor de um certo número de igrejas, tá bem? Era assim na Igreja Metodista do Brasil. Depois, comecei a exercer isso já na Assembleia de Deus também. Quando nós olhamos para algumas igrejas, nós vemos desde o pastorado até o povo da congregação que não há uma organização. E quando a igreja não é organizada, ela consegue um resultado abaixo do que ela poderia obter. Então é importante. Eu cito a igreja, porque é o meu trabalho, mas pense você no seu trabalho. Quanto mais organizado você for no seu trabalho, melhor você será. Se você tem um pequeno empreendimento, ou um grande empreendimento, ou um médio empreendimento, se você tem uma empresa, quanto mais organizado você for, melhor será. Bom, eu citei esses exemplos, posso citar também o lazer. Quando você separa um tempo específico do Senhor, separou um dia, cada 6 dias ele parava um dia, o sétimo dia para o descanso, né, o regozijo. Quanto mais você for organizado, planejado para fazer uma viagem de férias, melhor será. E quanto mais desorganizado, pior será. Bom, existe uma série de elementos. Existem. Há uma série de fatores que eu não estou apontando agora, nem seria possível. Mas eu quero reforçar isso. Senso, arrolamento, organização, método, verificação de quem está pronto para que ministério, quem está pronto para outro ministério. Ou seja, na sua vida de estudo, na sua vida na casa, na sua vida de trabalho, no seu lazer, na sua vida conjugal, no seu tempo separado para os seus filhos, no tempo que você separa para filhos e filhas, para os pais e as mães, para os avós. Quanto mais organizado, quanto mais detalhado, quanto mais bem feito você fizer as coisas, melhor resultado você terá. Isso se chama método. A palavra método significa caminho para. Meta rodós, no grego. Caminho para. Método de organização. Caminho para organização. Em todos os âmbitos da sua vida. Quanto mais organizado, quanto mais método você tiver, quanto mais você se disciplinar, mais êxito você terá. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra motive você e você diga a partir de agora: olha, eu vou fazer como eu ouvi em Números, na Bíblia Sagrada. Eu vou me organizar. E se agora está na véspera do vestibular, não dá mais para organizar tudo que era para ter organizado, e caso você não tenha o êxito que você imaginava, tomara que tenha, tomara que tenha. Meu desejo é que você tenha, mas se você não teve, saiba que ao começar a sua preparação no novo ano, ou a começar o seu novo ano escolar, ou ao começar qualquer outra atividade, se você começar organizadamente, você no final vai alcançar melhores resultados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te transforme numa pessoa organizada, organizada, metódico, metódica, e que isso leve você a um bom termo, a um grande êxito na sua vida, seja na vida pessoal, familiar, estudantil, trabalhista, ministerial, de lazer, seja em que área for, você seja cada vez mais abençoado em todas as coisas. Tá bem? Foi uma alegria partilhar essa palavra com você e que Deus o abençoe grandemente. E lembre, organização é o segredo para muitas vitórias. Muitos resultados são fruto de organização. Tem pessoas que são geniais, super gênios, e às vezes nem são tão disciplinados nas coisas, atletas, pensadores, poetas. Não são tão organizados, mas esses conseguem, pela sua genialidade que Deus concedeu, alcançar alguma coisa. E muita gente fica pensando assim: ah, ele não foi organizado, não foi metódico, eu também não vou ser e você como ele. Não. Isso é uma ínfima parcela. Mesmo assim, se tivesse sido organizado, alcançaria ainda mais êxito. E se você, que não é tão brilhante, genial, me lembrei do Oscar aqui, chamavam Oscar, jogador de basquete de mão santa. E ele diz assim: eu não sou mão santa, não. Eu sou mão treinada. Ele ficava depois do treino. De todo mundo arremessando, arremessando, arremessando para conseguir a hortência no basquete. Também gosto muito de esporte, por isso estou falando de esporte. Tem cobradores de falta, como foi o Zico, que muitos de vocês não chegaram a conhecer, treinando, treinando, treinando, goleiros também, estudantes também, eu sei disso. Bom, em todas as áreas. Empresários que estão sempre se renovando, buscando a inovação, agora com a tecnologia da informação, cada vez buscando se especializar mais e mais e mais e mais. Olha, o segredo é esse. Para 99% das pessoas, eu diria que 100% delas, porque até os geniais, caso se organizem, ainda vão alcançar mais. Mas vamos dizer que você retire esse 1% daqueles que são absolutamente geniais e que conseguem esse método, essa organização de modo até assistemático, mas 99,9% das pessoas, caso se organizem, caso se tornem metódicos, caso se tornem organizados, lograrão êxito, alcançarão vitórias. Tá bem? Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o fortaleça e que essa palavra repercuta no Brasil e nas nações, e motive muitas pessoas a organizarem as suas vidas e serem metódicos nas suas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, a organização, o método de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco e conosco permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.